Mas tá ouvindo pelo celular, né? Não. Pelos dois. E agora aqui. Pera aí, que eu botei um plugin aqui horrível. Agora. Agora ficou alto pra porra. Isso, porque agora eu tinha botado um plugin aqui. É isso, uma parada. Foi eu, tu? É. Ó, eu botei aqui, ó. Se liga. Eu vou fazer o que você falou, peraí. Como é que eu minimizo essa aba do Nijan aqui? Aqui no menos, pô. Cadê o menos, né? O meu não tem menos, não, cara. Cadê? Aí, ó. Clica duas vezes, não, deixa eu ver. Duas vezes, não, que maximiza. O meu é bugado. Clica no fechar, pode fechar, pô. Pode fechar. Pode fechar. E aí eu continuo. Tô aqui. Ah, ele tá aqui embaixo. Ele vai ficar aqui, é, pô. Não tá, não. Aqui, ó. Tá ligado? Sempre que você quiser acessar, você vai clicar aqui. E aí, show real, Ninjão, console. Aonde mesmo? Cadê? Agora eu queria aqui no efeito da track que você colocou ele. Tá perfeito. Ligado? Perfeito, perfeito. Ele aparece. Por isso que é bom deixar só ele, porque ele vai ser o acesso único. Perfeito. Aí eu abro aqui no console. Isso aí, velho. Tô tentando fazer umas coisas. Tá indo? Tá muito alto. É você ou é alguém da sala aí? Ah, deve ser alguém da sala. É alguém da sala, velho. Aí fica aí, minhas mãos. O que tá acontecendo aqui? Até o telefone. Gostei, gostei, gostei. Ela tá distorcendo tudo aí, velho. Essa não tá afim dele, não é? Ele tá gastando. Alt B. Aí você pode pedir o tamanho dele aqui também, tá ligado? Aqui, ó. Aí você ajeita aí. Porque minha intenção aqui é essa, entendeu, velho? Eu vou comprar um teclado MIDI assim que der. Posso? Mas aí. Porra, o cara tá mexendo ali na bateria. É isso que eu quero, mano. Aqui, ó. É pelo teclado ele tá fazendo, pelo controlador. Ele já me veio com guitarra, com violão, com tudo. Esse é o trampo, cara. Aí. Deixa eu ver se. Toca a bateria. Entendeu? Eu sem o Ninja eu consigo. Só que é o seguinte, sem o Ninja. Aí, ó, tá vendo? Acabou? Tá ouvindo aí? Eu tenho que fazer aquele lance da pastinha, né? Pra juntar. Veja agora aí. Thank you.

seu tá, o meu tá muito alto? Não, bota aí pra gente ver. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, acho que tá baixo demais. Tô ouvindo nada. Boa, calcinha preta. Não, é, faz isso aqui, ó. Você viu aqui aquele negócio de juntar? Aqui, na, tira esse outro da frente aí. Esse negócio. Tá junto? Não, mano, faz o seguinte, abre uma. Inserir instrumento virtual. Mas você tá ouvindo aí? Thank you. tá usando qual aí? O Rhodes. Tem que equalizar legal. Agora ligado, como é que calcula essa parada? Aí você vai encontrar o primeiro delay. Tem, você pega o beat, tá ligado? O BPM. Você pega 66.000, se eu não me engano, e divide pelo BPM. Aí você vai encontrar o primeiro delay. Tem uma conta aí, tem um cara no YouTube que explica. Aí se você dividir isso por 2, você vai encontrar o segundo delay, que é tipo como se fosse o primeiro reverber, sacou? Aí tem uma lógica aí, é porque eu tô meio por fora, mas eu assisti uns vídeos no YouTube e o cara explica isso. Tá muito alto essa coisa. É isso mesmo. Eu tô ouvindo distorcido. Agora acho que eu vou ouvir certinho. Aham. Volume é uma coisa... Acorde, acorde, acorde aqui. Depois, mande pra mim depois essa pasta aí que você tem, cara. Ele roda dentro do Reaper e ele carrega uma espécie de livraria de um determinado estilo. Por exemplo, você baixa uma livraria de orquestra, você baixa, sei lá, a livraria de Big Band. Você tem uma Big Band aqui, sacou? Uma bateria. Será que tem aqui, velho? Contact? Não tem, não. Esse nome é esse mesmo. É contact, contact. Thank you. botar a referência aqui em, vamos supor, C4. Gostei. É PC ou é notebook? Notebook, pô, é top, viu? Tire aí. Nem eu dei valor quando eu percebi isso. Falou um chuchu de mim. E o cooler? E 7? Também. Porra. Só que é isso. O processador só funciona legal e resfriado, né? Mas aí ele já tem um processador mais potente. A depender da geração também, né? Você bota o ventilador, é? É isso aí. Só que ele não é muito forte, não. Você botou cooler? Aqueles teclados que vem com pula, né? Uma base USB mesmo. Eu sei. Fazendo isso. Sério, tá, mas aqui tem um negócio. Tá fazendo beatbox? Aqui, né? Deixa eu ver se eu acho. Esse bicho chato, né? Sim, vou mandar essas várias. Velho, eu quero que você mande pra mim essa pasta aí, velho. Aí, tipo, eu já vi que funciona. É. Tem uns teclados MIDI desse preço assim, velho, 400 conto. Mentira. Rebicho. Simbal aí, né? E um tá. Sabe aquela de bater no cucurute? Você bate na cabeça e. Portazinho. Você tá escutando aí? Bem baixo. O som. Fica um pouco mais baixo, mas dá pra fazer. Aqueles caras que toca reggae que faz isso. Os africanos. Mas aqui, se aumentar a sensibilidade do bagulho. Buenas noches. Buenas noches. Hello. Hola, Jai. Brasil. Hola. Hello. Hello. Hello. Agudo? Ou tem. falando aqui, no máximo em 2/8, não é isso? Entendi. Isso é você que tá fazendo com a boca, é? Ah, você botou os dois plugins junto. Uhum. Entendi. Porra. Caralho. Foda. Vou adicionar aqui também que eu sou invejoso. Pelo e-mail, pô. Pode ser, se for. É, manda o link da coisa que eu baixo aqui. Cara, eu tô... É, gostei, mano. Caraca, agora eu não consegui achar nada de percussão, velho, aqui.